essa aqui. Quando você está cheio de pecado, só tem um caminho que você tem que procurar. É os pés do Senhor. E você dizer para Ele assim, ó: Senhor, apesar dos vacilos, te peço perdão. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Peço perdão, levante a mão. Eu sei que errei, meu pai. Ouve o meu lamento, lava sua mão assim comigo, lava sua mão assim, todo gigado sozinho. Menina contra a mão da vida, vá. Quis me esconder, fugindo de tudo e de todos, quero ver você. Fugindo de tudo e de todos. Era assim. De repente o teu amor. Eu sei. feliz. Levante a mão assim agora bem forte, hein? Contigo, meu Deus. Levante assim a mão assim, todo mundo gritando assim comigo, uau, uau, uau, uau. Vocês querem que eu continue cantando ou quer que eu pare por aqui? Eu acho que eu vou embora. Quantos me querem aqui? Começa a gritar!